ZYJ 246, AM 1060. ZYJ 200, AM 1430. Curitiba. Emissoras da Rede Evangelizar de Comunicação. Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O apelo de uma criança que parou o Brasil. Padre, eu tô precisando muito da sua ajuda. Por favor. O senhor pode rezar pela minha mãe? Ela tá nas drogas. Pela cura e libertação da mãe que vive nas ruas, em meio às drogas. Ela todo dia pede comida, pede água aqui no nosso portão. Meu Deus. Uma súplica ao menino Jesus. Emanuel, vamos pedir pro menino Jesus trazer de presente a tua mamãe? Sim. Menino Jesus. Menino Jesus. Eu te peço de presente. Eu te peço de presente. Que a minha mamãe. Que a minha mamãe. Seja curada das drogas. A delicadeza do presente de Natal. A cura da mãe. Vai ser o teu presentinho de Natal pro menino Jesus te dar a cura da tua mãe. Experiência de Deus. No rádio, na televisão e na internet. Para todo o planeta. Amém. Ação Menino Jesus 2020. Um chamado à caridade e à solidariedade. Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras. Estamos pedindo a sua doação extra, espontânea. Participe agora da ação do Menino Jesus 2020. Com a sua caridade, juntos vamos renovar a esperança, ajudando quem mais precisa. Com a sua doação extra, vamos renovar o projeto Abracei, nosso compromisso com a pastoral da criança. Todos os meses ajudamos diretamente mais de 10 mil crianças em todo o país. É também nosso compromisso manter no ar as rádios Evangelizar, o Jornal do Evangelizador, a TV e todas as plataformas digitais com a nossa programação católica para toda a família. Levamos solidariedade, esperança e a palavra de Deus para mais lares. Faça a doação extra no site evangelizarepreciso.com.br. Você também pode ligar para doar 41 3221 6060. Obrigada por manter possível a obra. Evangelizar é preciso. Ação Menino Jesus 2020. Livro do Padre Reginaldo Manzotti vai apresentar a força que está em você para derrubar as muralhas. As muralhas vão cair. Você vai aprender com o Padre Reginaldo Manzotti em seu novo livro como fazer um cerco de Jericó em sua vida. Garanta o seu. evangelizarepreciso.com.br/loja 41 3221 6050 e nas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza. Chegou a hora de superar as muralhas que nos afastam de Deus. As muralhas vão cair. Livro, sempre o melhor presente. Você está ouvindo Crescendo na Fé, com o Padre Kleberson Evangelista. O sacerdote e a palavra. Evangelizar, a rádio católica da família brasileira. Pela imposição das minhas mãos, o poder da tua graça, abençoe todos aqueles que me acompanharam nessa quinta-feira, para que eles sintam o poder do teu amor e possam vencer, Senhor. Ser firmes diante de tantos problemas e tantas tribulações. Eu creio nisso. Por isso, estendo as minhas mãos e abençoe o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e filha de Deus, que bom poder contar com você. Se Deus quiser, quinta-feira que vem a gente está novamente com o programa Crescendo na Fé. Não se esqueça que sábado tem Jovem Coragem, tá? Sábado, às 9 horas da noite, tem Jovem Coragem, com pregação e tudo mais. É uma bênção de Deus poder estar aqui com você. Deus abençoe, um beijo no teu coração e fique na paz. Cada vez que vejo teu olhar, eu só peço pra comigo ficar. O caminho é...